Se eu tô desfalecendo, se eu tô na rua da amargura, se eu morri por dentro, se eu tô virando pinga pura, é porque dia 25, 10 horas da noite, um banho demorado e um quarto vazio e o celular desbloqueado. Eu não devia ter ido aquela mensagem, era só confiar que cê me amava de verdade. Não devia deixar a curiosidade esfregar na minha cara essa verdade. É que chifre só dói quando a gente sabe. Vai, meu safone! Só dói quando a gente sabe. Se eu tô desfalecendo, se eu tô na rua da amargura, se eu morri por dentro, se eu tô virando pinga pura, é porque dia 25, 10 horas da noite, um banho demorado e o quarto vazio e um celular desbloqueado. Eu não devia ter lido aquela mensagem, era só confiar que cê me amava de verdade. Não devia deixar a curiosidade esfregar na minha cara essa verdade. É que chifre só dói quando a gente sabe. Eu não devia ter lido aquela mensagem, era só confiar que cê me amava de verdade. Não devia deixar a curiosidade esfregar na minha cara essa verdade. É que chifre só dói quando a gente sabe. É que chifre só dói quando a gente sabe.